Senhor, de tudo que há em nós, que impede o teu mover. Queremos nos render, queremos abrir mão de tudo que há em nós, que impede o teu mover, que impede o teu querer. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, queremos o teu fogo purificador, queremos ser purificados, embranquecidos por teu sangue, queremos vida nova, caráter de Jesus, queremos parecer contigo, brilhar teu rosto, ó Cristo, Jesus, Jesus, Jesus, diga a ele, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Teu vento que sopra sobre nós, que leva toda a palha. Nos faz mais santos teus. Queremos, ó Senhor, teu fogo, teu sangue, teu vento, teu poder, tua presença, Senhor, tua presença. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, nossos olhos no autor da nossa fé. Jesus, Jesus.